escolta na missão. Pernoitar de soldado na tensão. Eu seguro minha HK. Vendo flagrante até o amanhecer. Faço mil contos e tudo por você. Tudo porque, meu amor, eu me ligo na sua. Garota, eu tenho mais de mil contatos nas ruas. E se quiser, se precisar de mim, é só ligar. Passe um teletrinho, ligue pro meu celular. Lembre-se, ninguém pode sacanear com a gente. Hoje de presente eu tenho uma Glock 15 balas no pente. Linda princesa, tenho algo que a fará contente. Colar de diamante a fará sorridente. Deslumbrante, cintilante como uma estrela. Linda princesa, não se esqueça da minha promessa. Casar com você e sair das ruas. Eu posso ser seu sol, você será minha lua. Preciso tanto de você, amor, que me aqueça no inverno com sua buceta de ouro. Todo meu tesouro se encontra na sua pessoa. Quero expandir meu crime e viver lá no Xura. Tudo por você, amor. Tudo por você, paixão. Você é tudo que eu preciso pra viver. A sua vida faz a minha renascer. Quero crescer no meu crime, negócios, ambição. Vida de luxúria, carros, ações e mansão. Você é tudo que eu preciso pra viver. A sua vida faz a minha renascer. Quero crescer no meu crime, negócios, ambição. Vida de luxúria, carros, ações e mansão. A cada bala que desvio, um alivio. Suando frio a cada perigo. Inimigos então deitem meu reinado. Mas meu momento é pesado, foge ainda mais. Que segue e sai voado, tá ligado? Que minha porra é superior. E ninguém pode fuder com o comando. Amor, você chora a noite inteira. Temendo que um dia encontre minha caveira. Mas não, nunca vou cair a 7 palmos no chão. Enxugue seu pranto, esqueça meu caixão. Olha a paixão, sempre estarei por perto de você. Pra lhe proteger de qualquer mal que for lhe acontecer. Você sabe, sou muito ocupado. Negociações, crime organizado. Mas sempre dedico algum tempo pro nosso romance. Te amar no sapatinho, dar um lance. Fazer amor com você a noite inteira. Eu te disse sexta-feira no baile e essa zoeira inteira. Então, pequenos detalhes de nós dois. Meu crime segue em frente e não para de crescer. Mas meu amor, divido sonhos contigo. Família, futuro, filhos. Tudo por você, tudo por você, amor. Então, tudo, tudo por você, paixão. Você, tudo que eu preciso pra viver. A sua vida faz a minha renascer. Quero crescer no meu crime, negócios, ambição. Vida de luxúria, carros, ações e mansão. Você é tudo que eu preciso pra viver. A sua vida faz a minha renascer. Quero crescer no meu crime, negócios, ambição. Vida de luxúria, carros, ações e mansão. Você é tudo que eu preciso pra viver. A sua vida faz a minha renascer. Quero crescer no meu crime. Negócios, ambição, vida de luxúria, carros, ações e mansão. Carros, ações e mansão, e você no meu coração. Yo.